boca declaro a palavra que o Senhor a seu tempo com poder cumprirá. Quando a terra se encher da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta declaro a palavra que o Senhor a seu tempo com poder cumprirá. Quando a terra se encher da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um canto de glória e alegria se ouvirá ao Rei da glória, em Sião se louvará. Um canto de glória toda a terra encherá, como as águas